Sabes, sempre foste o meu amor. Sabes, sempre foste a tal que deu valor. Sabes bem, tu foste, meu amor é forte. Te-mo todos os dias pra te dar valor. Tu és o ar que eu respiro, o mar e o meu rio. Navego num barquinho, bebe, bebe. Quando não estás, dói bem. Quando não estás por perto, eu sinto, eu não quero vivo. Que eu digo, baby, que eu estarei sempre do seu lado, sempre. Pois tu sabes muito bem que eu sou só teu. E eu sou teu escravo, tu podes crer. Yeah. Que foste o melhor que me aconteceu. Eu admito que foste o melhor presente que Deus a mim deu. Todos os dias bem cedo, antes de pôr o pé na calçada, eu acordo ela com um beijo. E no final de tudo, uma serenata. Mata bichos, já tá na mesa. Tô sempre bem disposto. Mas um dia de trabalho, indumentária já tá no ponto. Eu vou, mas eu volto. Cuide bem dos nossos filhos. Quanto a mim, não te preocupes, porque eu já tô seguindo o meu trilho. Mas eu não quero que te esqueças. Que ninguém vive pra si mesmo. Pois eu vivo pra te amar. Eu vivo pra te amar. Eu vivo pra te amar. E meu amor por ti não tem preço. Por isso eu admito. Eu admito. Por isso eu admito. Isso foi o que eu sempre quis. Que Deus ama.